Subiu meu pensamento, sempre cada vez a mais. Subiu meu pensamento, sempre cada vez a mais. Até o santo ser o meu Senhor, até o santo ser o meu Redentor. Estamos sentindo o nosso mestre, o nosso juramento.